É bom desmascarar as forças armadas e polícia no Brasil. Primeiro, polícia e forças armadas em geral no Brasil são fracos, né? Eles têm que saber que ser policial é uma profissão de risco. E parece que eles não sabem disso. E se acontecer alguma coisa, eles vão morrer. Que é normal, né? É da profissão deles. Você vê que no Brasil, em São Paulo também teve, né? Recentemente, que foi aquela coisa em Santos, né? Que um policial da rota morreu e o resto dos todos os policiais praticamente de São Paulo foram lá em Santos vingar a morte de um policial. No Rio de Janeiro, recentemente também teve o do BOPE, né? Lá de Manguinho, de lá de, da Maré, né? Eu acho absurdo. Eles voltam porque algum policial morreu numa operação, alguma coisa assim. Eles voltam para vingar a morte de um policial. É aquilo, se você não tem capacidade de saber que tu tá indo por uma operação e que tem grande chance de você morrer, você não deveria ser policial, porque você tem medo disso. Tem aquela frase famosa que ficou famosa na boca do Bostonário, que é aquilo, se soldado vai pra guerra e tem medo de morrer, ele é um covarde. Eles têm medo de morrer e são covardes, né? Eles mesmos não assumem isso, que podem morrer. De novo, se o cara tem medo de morrer, ele não deveria estar no BOPE, ele na rota, né? E aquela coisa. Por que não pode vingar? Porque você, o cara é do Estado, o cara tá com fardo do Estado, o Estado não se vinga. Se o cara quer se vingar, que vire bandido. Bandido é que se vinga, atira pelas costas, faz operação no meio dos civis, atirando. E esse negócio de combate ao tráfico, seja no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que morreu esse cara da rota aí, a principal causa foi quando eles foram mortos, foram coibir o tráfico, né? Coisa que não existe desde 1970, não adianta. Mas por que que a polícia do Brasil tem essa mania de ficar insistindo, né, em operação policial, ir com fuzil, atirar? Porque parece que a palavra inteligência não existe nessas porra dessas forças armadas aí. Polícia, exército, etc. A gente viu casos, por exemplo, do 80 tiros, né? O exército, uma vez, né, acho que foi no primeiro ano do governo Bolsonaro, o exército deu 80 tiros num carro de uma família no Rio de Janeiro, né? Todo mundo viu, né? Como é que você dá 80 tiros, ou seja, trocaram várias vezes o recarregador das armas enquanto estavam atirando, porque foi 80 tiros, num carro que eles não viram arma, carro que não abriu o vidro. Olha como essa polícia é despreparada e medrosa. Teve o caso do Lázaro também, quem se lembra, né? O Lázaro dando olé nas polícias, eu acho, de vários estados, né? Fugindo da polícia que nem um louco, né? Ficou dias, eu acho, se não me engano, semanas, fugindo, indo, aparecendo na Atena, aquelas porcarias. Os caras ficaram dias. Durante dias correndo contra um homem só. Agora imagina se fosse um soldado da Spetsnaz e da Rússia, ou um soldado, enfim, de qualquer outro país decente, com fuzis, com... O cara ia dominar o Brasil em 13 dias. Um cara sozinho. Porque os caras são tão incompetentes que nem para rastrear esse cara eles conseguiram, né? E você vê como não existe inteligência no Brasil. O cara ficar semanas, dias, se eu não me engano, fugindo pelo Brasil, né? Tu vê a competência ou incompetência dessas forças armadas. Sem contar que eu não sei por que que tem tanta medalha no Brasil. Seja pro exército ou pra polícia. Principalmente pro exército, né? Vamos ser sinceros. Exército e marinha aeronáutica. Por que que tem esses caras ganhando medalha? Esses caras nunca participaram de uma guerra na vida, pessoal. Tem general aí com cabelo branco que nunca entrou numa batalha. Todos eles nunca entraram numa batalha, pessoal. Guerra nenhuma. Ganhou medalha por quê? Por dormir? É que nem o Bolsonaro lá retardado, que tava dormindo com a boca aberta. E ganhou medalha também do exército. Os caras dão medalha por qualquer coisa no Brasil. Se tu cagar em 20 minutos, cara ganha, tu ganha medalha. Bando de amadores, né? Exército aeronáutico, forças armadas em geral, é algo que eu não entendo como é que esses caras têm medalha. Medalha do quê? Fazem porra nenhuma. O nível das forças armadas brasileiras é bem baixo, pessoal. E é bom lembrar que esse combate às drogas e crime não tem nada a ver com pobreza. Tem uns caras que falam assim, ah, o Brasil tem muita droga e muita violência, tem que reprimir porque o Brasil é um país muito desigual. Mentira. Tu vê, do início dos anos 2000, que o Brasil cresceu bastante, 2005, 2006 até 2010, aumentou o quê? Aumentou o poder de compra do brasileiro, aumentou também a criminalidade muito, mortes, assaltos. Vocês podem conferir. Ou seja, quando o Brasil começou a ganhar dinheiro, melhorar a classe média, né, aumentou tudo. Ou seja, não tem nada a ver com pobreza. Esses crimes aí são porque as forças armadas e as forças de segurança no Brasil são muito incompetentes. E é bom lembrar para os gados de Estado, né, que as forças armadas, né, são o ápice do Estado, quase que comunista, né? O homem, o soldado nas forças armadas, não é dono de nada, né? Não tem propriedade privada. A arma não é dele. Tudo é coletivo. Nem o chuveiro que ele toma banho é dele. É exclusivo. Não existe, opiniões lá. Não pode discordar do superior. Isso é estatismo, é quase que beira o comunismo, como diz o Lorde Nazarov. Não existe individualismo nas Forças Armadas. Então, o homem não pode seguir seu próprio caminho nas Forças Armadas ou no Estado em geral. Então, é isso que tem que ser falado. Forças Armadas, o homem militar, o homem que segue seu próprio caminho, não pode gostar ou defender Forças Armadas ou qualquer outra repressão do Estado, porque é contra a liberdade individual, né? Além de ser no Brasil extremamente incompetente, como eu falei nesse áudio, né? Então é isso aí. Confira os outros vídeos, comente nesse vídeo aqui. Diz aí o que você acha. Valeu, pessoal.